tráfego 1500 pés. É, chama na torre 1-8612, a Vito Serra Serra. 286, boa. Voo no 697, complete LS, chame a torre 1-8612. 286, 697. Motor de papá, mais direto, Romeu, tá no Costa Azul, vai ingressar na linha do litoral para a requerência. Gente, reporte passando Pituaçu, Juliette Romeu. Botará na parte de Pituaçu, Romeu. Voo 600, mantenha presente proa, fica limitado pela magnética 120 de Simbra. Entra proa, magnética 125 de Simbra. Desça para 2000 pés agora, ajuste 1012, voo no 600. 2012, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, passarela 2230, transfere 2500. Contato radar, suba para o nível 200, mantenha a saída da arma. 200, arma 2230. Ingresso via Juliette, posição remoto no 2. Confirma o último que chamou o solo. Veio nível 105. Autorizado a ascensão. Juliette Santos Zulu, Salvador. Meu, 100 graus com 16 nós. Livre pouso, pista no 0, gol no 697. Gente, o livre pouso no 0, 697. Vista, Serra, visual, para lá. Afirmativo, tem condições de prosseguir a aproximação, quando na aproximação, se encaixando como número 2, é retaguarda do Bang da Gol, sem interferência. Afirmativo, reduzir. Gente, muito grato, Victor Serra, Serra. Direita, 150, 2010, 2012, para trás estabilizado. Controle papapá, mais direto no meio, através do barco de Estação. Torre 1-8612. 18-6, grato, bom final de semana. Obrigado, bom pouso. Mike Jet Romeo. Mike Jet Romeo, confirme a intenção, mata. Afirmo. Tá visual com o Bang da Gol na final da 10, na curta? No visual. Afirmativo, prossegue da presente, direto Bata, tentando o Seneca também na curta do 17, o Mike Jet Romeo, reposto na final do pátio da Bata. Tá presente, tá no visual, tá autorizado por vai esquerda. E ele toca o caminho na final da 10. Atento também ao aeronave na final da 17, Romeo. Afirmativo, aeronave na final da 17, um Seneca, agilizando manobras, o Mike Juliette Romeu. Victor Serra, Serra fazendo 360, não vai ter condição não. Afirmativo, Victor Serra, Serra, reporte reinterceptando. Reportado. Possível, Victor Serra, Serra, faça um 360 curto. Afirmativo, curta. Decola da pista no zero, primeira curva pela esquerda, sai da Puca, após Puca, direto Aracaju. Via Golf 677, controle 1-9-35, torre 1-9-62. Gol no 806, aciona 5142. Chamativo 230, Aracaju, decola do 90, curva esquerda, na saída Puca, após Aracaju. 5142 é o transponder, 1935 é o controle. Puca Jamo, após Jamo, direto Aracaju, gol no 806. Pode repetir, por favor? Sai da Puca, após Puca Jamo, após Jamo, direto Aracaju, gol no 806. Puca Jamo, após Aracaju, obrigado. 100 graus com 14 nós. Autorizado, baixado, travado na 107, Vitor CACA. CLS avistando, gol no 600. Gol no 600, torre 1-8-6. 118-6, gol no 600. Zero, decola pista no zero, curva esquerda, da Momo, transição Froti, controle 1-9-35, torre 1-8-62, aciona 5-1-3-7, via para o 1-9, o Webjet. Ok, copiou conforme, 330 Fortaleza, decola da 1-0, curva esquerda, na Momo Froti, o aerovia Absolu 1-9. 1935, 1862 e o transponder 1935 ao controle, torre 1-8-612 é o objeto. 8-8-612. O objeto 5728 tem condições de aguardar. Eu tenho uma aeronave no através do 612, ela vai ingressar para a remota 1-2. Solo Salvador, boa tarde, bom dia, nossa, aqui da Noel. Firma, o último que chamou o sol. Vou no 697, livrando o eco. No 697, táxi via Alfa, aguarda antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, aguarda no 697. O TAN 3566, táxi até a remota 12. O TAN 3144. Uno 328, nossa identificação, chegada a Mari, desça para o Anjo 050. Desça para o 050, gol no 328. Está 455 aí. Afirmativo, é o helicóptero à sua esquerda, está pousando no hangar, não tem interferência não, só para informação de tráfego, um Ops 44. Ok, obrigado. Provável saída para o 4089. 4089, saída da El Leda, pode ler da BDEV. Da El Leda BDEV, 3. Você está com o objeto? O Webjet 5728, táxi autorizado via Pátio Índia Alfa na ponte esperada 10, chama a Torre 19, desse nome a 12, que é negócio no 012. Azul 4089, preparar a saída da El Leda após Leda Voa Ildes. Azul 4089. Da El Leda Ildes, 4089. Gol 1697, táxi via Alfa Juliette, portão 5. Agilizando, por favor. Alfa Juliette, portão 5, agilizando, 697. 489, portão 5, portão 5, portão 5, portão 5. Eita, 219, 60. 230, chama Recife na frequência, 1260, decimal 0. Frequência 126, decimal 0. Reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 600. Identifique, desse para 4000. 4000? Isso, 4000. Tarde, um minuto para o pushback, a aeronave taxiando a sua cauda. É o Boeing 737 do Webjet. É 5728 da Webjet. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 090 graus com 149, 5728 da Webjet. Direciona 5130. Autorizado Vitória 360, decola da 10, curva direita, da El Leda Ildes, 935 controles, 262, 304089. Correto, reporta ponto de pushback azul 4089. Já reporta ponto de 4089. Gente, o azul 4089 tem livre pushback na, no portão 1. Livre pushback no portão 4089. 600 antes da Juliette. Gol no 600, aguarda antes da Juliette. Mantém antes da Juliette. Fala, gente, 6741, 340, Guarulhos, está aqui, está lá, está aqui, está lá. 741, autorizado Salvador Guarulhos, nível 340, decola da pista no 0, primeira curva à direita, Realiza o perfil da saída Arbor, após Arbor, Elefa, via Pesulu 21. Controle 119.35, torre 118.62, aciona 5104, objeto. Tango, confirma espaço de pouso. 1725. Seu transponder 5104. 5104. 3144, estabilizado ele, acionado. Chama em torre 186. 186, boa. 5-7-2-2-2-1-7, decolado de sábado aos 1-9, estima o controle em 1-9-3-5, bom voo, bom final de semana. 19-3-5, espera aqui a pouquinho, só, 5-7-2-8. O limite desta proa, radial 3-4-0 de Salvador, caso falhe, então interceptar, voa dono. 3-4-0 de Salvador, caso falha, intercepta o voa dono, na minha presa. Controle Salvador 5728, perfil PUCA 1800 pés. Boa tarde de novo. Boa tarde, contato vigilância. Sente, quando possível, voar Aracaju. Sim. Gono 328-2000, Duna Livre Leste, forma estabilizada. Brasil, Duna Livre Leste, forma estabilizada. 3-2-2. Confere. Salvador, boa tarde, está 3144, externo, baixada e trabalho, 1-0. Estimativo está 3144, boa tarde, tráfego avistado, altímetro 1-0, 1-2, o vento 100 graus com 1-7 nós, tem pouso autorizado, pista 1-0, está 3144. Autorizado, pouso 1-0, está 3144. Vou ir na proa de Duna, desça para 2000 em forma estabilizada. Proa de Duna 2000, forma estabilizada, na 328. Que identifique, desça para 050 na chegada. Identificou, descendo para. Meia 315, reassume na proa de Duna. Firma Azul 4089, alterna Porto Seguro. O 4089 autorizado táxi via Índia Alfa, quando for esperar chamar a torre 198, decimal 612, o QNH 1012, Azul. Índia Alfa, quando esperar chamar a torre 1012, o Gol 1754, confirma a radial ideal de saída. 3144-23, seu solo direito no 2119. 2119, 3144. Azul 4089. Autorizado a linha irregular, pressionou zero, vento 100 graus com 1-5 nós. Aguardando antes da Juliette, no 644. Jogou no 600, autorizado ingresso da Juliette, portão 1. Autorizado ingresso Juliette, portão 1, no 600. 240? Pode, desce para 2000. Obrigado. 315 para 2000, está livre de DF, informe estabilizado. 2000, autoridade elétrica, amarelo estabilizado, na minha 3. 5728, chame Recife agora em ONU 2545. 2545, aciona 5141, gol no 754. Autorizando Campina Grande, 390, de bola da Sintoma 0, da Puta, de Fácil. Aciona 5141, contra 2735, gol no 754. 100 graus com 1-5 nós. 6-3-2-0-8. Portará, voa o 1-7-4. Solo objeto 6721, portão 4, pista de estacionamento. 685. Recife 1-2-6-8-5, Alfa Tango Tango. Passagem do Boeing da Goa, sua cauda autorizado pushback, acionamento, portão 4. Após o Boeing da Guarda, está autorizado, com 3144. 3144 vai aguardar antes da Juliette. Eu tenho um Boeing 737 da Webjet no seu portão. Afirmativo, então aguardaremos antes da Juliette, sobre 3144. Azul 2935, bom voo. 0935, muito obrigado, bom serviço a todos. 4089. 1805 tem aprovado 340. Solicita 360. Até 3805, autorizado Salvador Guarulhos, nível 340. Decola da pista 1-0, primeira curva é à direita, saída da El. Após da Leda, após da Leda, voa eu, desvia o Zulu 44. Controle 119.35, torre 118.62, aciona o 5160. Utilizando Guarulhos, meu 340, decola a da pista 1-0, primeira curva direita, saída da El, após da Leda, eu, desvia o Zulu 44. O controle 119.35, torre 118.36, aciona o 460-5160-3805. Gente, cotejamento correto 3865, nível 340, reporta para o pushback. Reporta para o pushback 3805. Graus com 179, sem pouso autorizado, pista 10, ou 1-328. Autorizado, pouso na 10, reta 17, alinhado, obrigado. Afirmativo. Para o portão número 4. Boa tarde, identifique, deixe manter 060. ONU para o táxi. Estamos com 186, 186, 3:30, alternando Salvador. Web 6721, autorizado táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, chama Torre 1 à noite, decimal 612, QNH 1012. Índia de Alfa, ponto de espera 862, acidente 1012, obrigado. Alô, Salvador, bom 806, tá no posição 7, parou, por que você vai Visual 6315. Q6315, reduza para aproximação e chame torre 186. Bem, obrigado. Cinco dois quatro zero, desça para 2000, livre LS, informe estabilizado. Descendo para 2000, funcionário estabilizado, 5240. Três no cinco da Oceanair. Boa tarde, o número dois na aproximação, o tímetro marca 1012. Já embaixo travado? Afirmo. Viu o vento? Poderia informar, por gentileza? Afirmativo. É, 100 graus, vento de proa com 1,62 nós de intensidade. Obrigado. Aguarda apenas a pista livre. Obrigado. Salvador, pode abordar. Já tinha 72 anos, vai se aproximar da cidade da ONU, já pronto. Afirmativo 721, boa tarde. Por gentileza, mantenha o ponto. Espera. Material. Nosso solo aos 3-0. Tem como se livrar na próxima? Abandona 2000, vai reportar o sistema. Afirmativo, tem como se agilizar? Por gentileza? Agora. Grato. Ao livrar um 219. Outro 209, como fica bem turbulento aí na final, ok? Afirmativo 6315 da Oceanair, qual que é a informação do colega que acaba de pousar? Afirmativo. O 1328 em turbulência leve? Leve moderado. Livre pouso, pista 10, 100 graus com 1,619. E leve moderado, 320. Grato. 6325, livre pouso, pista 10. Ok. Juliette, confirma a altura da turbulência, o 1328. E a Alfa, a quarta, a turbulência, a 510, atenção. Confirma o 1328? A 510, atenção. Copiado, 1328. Solo Salvador, 3193, posição 3 para o pushback, estacionamento. Confirma o último, chamou o solo. Deltan 3193. 3193, autorizado pushback acionamento e passo ataque. Autorizado pushback acionamento, Deltan 3193. Chame Recife em 1-3325. 1-3325, azul 4089, muito obrigado, bom serviço. TAN 3193, mantém a posição, aguarda o pushback. Mantém a posição, aguarda o pushback, 3193. Gol no 80, neutralizado o táxi via Impacho, Índia Alfa, então a espera chama a torre no 8-6-12, o que negar no 012, agilizando na medida do possível. Índia Alfa, que é o ponto de espera da 90, agilizando o táxi, 1-0-6 da bomba. Falou, no 328, a próxima Juliette. No 328, aguarda antes da Juliette. No 328. Vai bater posição, 328. O TAM 3193, após a passagem do Boeing 737-800 da Gol, autorizado o pushback, o TAM 3193. Tenente, após o 37 da Gol, livre push acionamento, TAM 3193. Decolagem Cristiano 0, vento 090 graus, com 5 nós. Veneciano 21, o Cabeceirão no 0. 4 0. Chame em torre 18-6. Sael Leda Bridge, o Gol no 394. Minuto para cópia. Prazo na disposição 394. Um pouquinho. Ah, estabilizado. 5247. Afirmativo. Quando na aproximação, reporte quando baixado e travado. O altímetro marca um no 0 no 2. Para a informação, cheque o vento ali proa com 1,612 nós de intensidade. A aeronave que pousou há pouco da Gol informou uma turbulência de leve moderada do solo a 500 pés de altitude na curta final. Fique atento, 5240 da Trip. Reporte por gentileza no externo baixar travada. Tente reportar no externo baixar travada, Trip. Salvador, Gol 806, próximo ponto de espera 90, pronto. Agilizando manobras ali, mantém o Uno 806. Agilizando para manter o Gol 806. 6721 da Webers 35, 1098, decolagindo 10935, é o controle, bom voo. 1935, boa. E aí, obrigado. Ingressa via Juliette para o portão 7. Juliette, portão 7, bom, 328. Contato, vigilância. Alguma possibilidade de estar presente uma proa de Proti e uma possível coordenação com o Recife, de repente uma proa de Apuco, por favor? Aguarde. 28, Juliette, portão 7. TAM 3661, pronto para cópia? 240. Uno 806, tem livre decolagem piscinão 0, 100 graus, com 17 nós é o vento, Uno 806. Livre decolagem piscinão 0, 106 da Gol. Trip 5240, copiada a informação, baixada checada, guarda apenas a pista livre, Bang 737-800 da Gol, iniciando a rolagem pistão no 0. Apenas reporte e corrigindo, fique atento à turbulência reportada, ok? Ok, vai ficar atento, Trip 5240. Controle 119.35, torre 118.6 dúzia, o transponder 5174, Gol no 394. Estamos autorizados, nível 360, nota número 10. Decolada 10, da Aero, Leda BIP 1935, do Seda 186, a torre 574, no transponder, Gol no 394, chamaremos quando pronto para o posto de acionamento do portão 5. Gente, no 394, cortejamento correto, reporta quanto o acionamento. Portalhão. É 5240 da Trip, tem pouso autorizado, pistão no zero, o vento 100 graus, com no meio dos anões. Gente, livre pouso, 5240, baixa a trava. Boa noite, 06037, se decola, 10935 é o controle, bom voo, bom final de semana. Obrigado. 3661 na autorização dela. 3661 na guarde, um minuto. Na posição, espera mesmo.